Me lembro de um tempo muito difícil na minha vida, em que parecia que eu estava assim, como esses cacos quebrados, espalhados no chão. E era tão difícil acordar de manhã, ter motivação para viver cada dia, enfrentando problemas que eu não imaginava que iam acontecer comigo. E teve uma manhã que eu disse: Gustavo, eu não quero levantar, eu vou ficar na cama. E como sempre, ele se levantou para orar, e eu sei que ele orou por mim, como todos os dias. E eu disse para ele: vai, eu não vou hoje, e se alguém me ligar, eu não quero atender. E ali no meu quarto escuro, eu chorava na presença do Senhor. Até que ele voltou para se arrumar, para sair, para trabalhar, e disse: Ana, a pastora Ludmila te ligou. Eu disse para mim mesma: poxa, por que que eu não atendi esse telefonema? Já há algum tempo Deus estava começando a me dar de presente uma amizade com ela. E a voz da pastora Ludmila nos CDs sempre me edificou, mas quantas vezes ela me ligou sem saber que era a hora exata que eu precisava de uma palavra de ânimo, que eu precisava de uma palavra de exortação, de encorajamento. E ela me dizia aquilo que eu precisava ouvir. Deus usa seus profetas. E ali no meu quarto escuro, o Gustavo saiu, foi embora, e que eu me senti mais sozinha, com medo. De repente eu comecei a escutar a voz da Ludmila no meu coração. E eu entendi que o Espírito Santo, mesmo sem ela estar ali fisicamente, estava usando as orações dela, as intercessões dela por mim, as ministrações das suas canções estavam ali falando ao meu coração. E de repente, uma luz entrou dentro do meu quarto. Eu lembro quando aquele facho de luz entrou no meu quarto. Estava tudo fechado, mas eu vi aquela luz. E eu assentei de ímpeto. De repente, me deu uma vontade de levantar daquela cama. Me deu uma vontade de levantar daquela cama. Me deu uma vontade de viver aquele dia. Uma coragem, uma esperança, uma certeza de que eu poderia vencer. E sentada ali na cama, vendo aquela luz, uma inspiração brotou e eu peguei um papel e eu compus uma canção. Eu sei que esta música já foi oração, é oração na boca de milhares, e hoje eu quero cantar de novo. Vocês me ajudam? A tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram.